Rio da Momo, passando 1000 pés, restrito 3000. Essa é a Azul 2794, contato radar, suba sem restrições para a Nizona 60 na saída 60. Sem restrição, 160, 2794. Copiou? Chilena 3-2000, completa final, Chilena 3, Salvador, 1-1-8-9-5. Salvador, 1-9-5, Chilena 3-2000. Tango Romeu, Golf Victor, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4. Apresenta o contato Rio de Janeiro, 50 condições visuais, para o Rio de Janeiro, vai prosseguir esse domingo, vai prosseguir. Rede modificado 1635, desça para 1.500 pés, ao meu golfe agora na prova, rotatória, para a final da 1.7. Desculpa, o momento que a gente vai entrar na rotatória, ao meu golfe Vitor. 2000, pouso 3950, vento 1 2 graus, 069. Nível pouso Salvador, 3935, controle Salvador 1198. 2 obrigado. Barreira. Gente, após uma barreira direto, muito obrigado, 27 Compass. Controle Salvador, 3193. 3193, boa tarde, contato radar, suba para nível 360, após 2000 autorizado, Leda. Após 2000, eu vou direto Leda, 3193. Eco Delta Fox, desça para 1.500 pés. O ajuste 1.094. Direita direito, solo 2-1, solo 9. Direita solo 2-1, solo 9. Autorizado, chame ponto de espera da Romeo Fox Bravo Juliette. Alô, Golfo Vitor, chama agora 3, Salvador, 1-1-8-9-5, tá bom, povo? É, tá bom, sim, claro, bom trabalho. Alô, Fox Bravo Juliette, mantenha e aguarde para ingresso. Na BRT, está autorizado o início do táxi, chame para cruzamento da pista. Já está na 1260. Sai 1260. Tudo que legal no 013, vento no 30 graus, 7 mais para cheque, reporte na RMA. Já está na RMA, 013, ajuste, valeu, bom vídeo. Mantenha a guarda. Ah, vamos fazer real, Rodrigo Vitor. Passando com o Rodrigo Vitor, que legal no 013, prezado com o uso pista 17, venha tudo 20 graus e 7 nós. Prezado com o uso pista 17, Rodrigo Vitor. Hotel mantém a interseção e aguarde para cruzamento. Evita o Charlie Hotel. O Fox Bravo Juliette autorizado a alinhar a pista no 7, poste na cabeceira alinhado. Batão Romeu Golf Vitor no solo X44, Golfinho Pátio. Taxi mais à frente da EBT, da aeronave que está na direção cruzar, ingressa na Quebec após efetuar o backdeck e ingresso no Pátio 5. O Romeu Golf Vitor. Então, mantenha antes da Quebec para a aeronave cruzar o meu conflito. O Charlie Hotel autorizado o cruzamento da pista, chame na Quebec. O prossegue via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame a o Sol Leão 21 decimal 9 para ir para o Pátio 3. O meu convite, prossegue para o Pátio 5. Frequência livre estacionada, boa tarde. Hotel Gol 1964, aciona a identificação, chegada a Mário, desça para o nível 050. Fala Romeu, Fox Bravo Juliette, após a decolagem, mantenha pro até 3 mil pés, cruzado decolagem pistão 7, vento no 40 graus, 069. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231, informação papá, está no cuidado de tudo. Passarei 2231, identifique na prova de Amã para a chegada Amã, desça para 4 mil pés com ajuste 1014. Direção para 4 mil, na chegada Amã, passarei 2231. Se você enche, mantenha o ponto de espera da 1-0. Avalo Romeu, Fox Bravo Juliette, decolagem 47, 1198, controle bom voo. Obrigado. Quatro Juliette, boa tarde. Salve, acena a chegando a ponto, deixa para 4 mil pés com ajuste no 094. Ok, volta com 4 mil, que é meio de 14, voo 1-0, lá de Controle, boa tarde, é o Fox Bravo Juliette. Fox Bravo Juliette, está em contato radar, suba para o nível 1-1-0, conforme a instrução da torre. Em princípio, mantendo o eixo até 3.000. Problema. Fox Bravo Juliette, autorizado direto com o líder presente. Verás quanto da presente, Guilherme. Olhei, mas eu pista 1-0. Veste na Lua 3, Salvador, 1-1-8, decimal 9-5, então eu pouso, Eco Delta Fox. 1-2-9-5, vou ligar. Oi, Salvador, boa tarde, é o Papatango, Eco Delta Fox. Papatango, Eco Delta Fox, prosseguindo com o 7, reporte na RMA, que negar no 013, vento no 20 graus, 069. Reportará na RMA o Eco Delta Fox. Saiu inteligível, seu tramitão. Assim, Papá Romeu, Julieta, Charlie e Papá. Helicóptero prossiga no litoral norte. Mantenha-se em condições visuais. O ajuste em Salvador 9-0-4 e confirme sua altitude. Certo, Julieta, Charlie e Papá. Confirme a quantas milhas de Salvador? Está copiado Juliette Charlie Papá, mantém a escuta de coordenação 123.45 e quando ingressar na CTR 20 milha em Salvador, chame o controle. Emmanuel Azul 2714. Mas estou confirmando, né? Está prosseguindo nível par, pode ser o nível 200? Sete, aguarde, coordenação azul 2714. Azul 2714, autorizado nível final 200 e chama agora Recife na frequência 1260, alternado 1288. Eco Delta Fox, passa R, mata embaixo travado. Papa Tango, Eco Delta Fox, utilizado pouso pistão no 7, vento no 30 graus, 07 mais. Livre pouso no 7, Delta Fox. Tenemos 2 no 5, aguarde mais 1 minutinho para decolagem, informa a aeronave já cruzando o eixo de decolagem. Aguardando, né? Gol 1164, está autorizado a final do aeronave, desça para 250010, com ajuste no 014, informe no Serra Vita 366. Controle passarelo 2230, precisa aqui de um desvio, tem desvio direito para levar um pequeno informação. Está autorizado desvio passarelo 2231. Já desvio passarelo 2231. Celeme 3 no 5, autorizado decolagem em pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 7 nós. Tango Eco Delta Fox, no solo 5-2, confirme o pátio. Deixa dois lados, eles lá no pátio 5, no aerostar, frequência de estacionar, boa tarde. Gol 1097, reduz a velocidade para 220, mais o número 3 na próxima fase. Reduzindo 220, número 3, 1097. LM 142, autorizado LM manter pistão no vento. LM 315, decolou 53, 1198, controle, bom voo. Tenha 098, sim, 315, obrigado, até. Bom, senhor, pode dar posição, bom? Mantenha a Lagoinha, seu número 4 na próxima faixa, na 1141. Controle de Salvador, boa tarde, Xanel 6315, passa 1800, nada El. Xanel 6315, boa tarde, está em contato com o Adalto, subiu para nível 360, autorizado direto pelo Leitão. Direita, direto Leda, 360, 6315, obrigado. O passageiro 2231, ao controle. Acesso da passageira. Qual foi o procedimento que irá efetuar na final? É Renave da 1-0, senhor. Certo, da presente vou encerrar a vida 366, desça para 2.500 pés com ajuste no 014, e passageiro 2231. Ok, está presente voando o Serra, o meu 366, passageiro 2231. Anel 142, autorizado decolagem pistão no 0, vento 130 grau 7 nós. 40, seu limite é o radial 280 de Salvador. Ok, curvou à direita, pula 240, limite é 280 de Salvador, 1097. Controle, só para confirmar, o passageiro 2238, agora vou na proa do Serra 2366. Descendo para 2.500 pés, hein? Afirma, passageiro do 2231, está autorizado a final do R9. Ok, 2.500, autorizado a final do R9, passageiro 2231. 321. Mantendo 0.321. Jambo, o Xanel 6142. Jambo, melhor ainda, graças, 6142. Voo 1164, tá, visão. Voo 1164, completa final do R9, Xanel 03, Salvador, 118, decimal 95. 18195, 1164. Voo 1097, vista para 250010, o ajuste 1094. 2500, matemprua 1014, 1097. Afirmador, você vai seguir tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 10 milhas, cruzando 5 mil, descida para 25003, aí é essa tango 72. Ok, 0 mais 0. Chama 6141, reduz a velocidade para 2509. 3-1, decolou 5-8, 1-1-9-8, controle, bom voo. 1-9-8, 1-3-2-1, obrigado. Ju 4462. Esse é o código que está alocado, o Azul 4462. Controle Salvador, Oxenário 6321, saída agora. Papel escuro, Oxenário 6321, o Azul 4462, super para o nível 990, uma prova de coral e aguarde novas instruções. 097, autorizado direto para a vida 366, para final do R9, informe estabilizado. A proa do 66 chama estabilizada no 097. Fechando a 6321, está em contato radar, subiu para o nível 360 na saída da aeroporto. Confirma nível para o 6321? 6321, subiu para o nível 360. 360, 6321. Controle passageiro 2231, passou agora o Serra Victor 366, iniciou a R9, então, Zé. Passageiro 2231, completa a final do R9, chama 3, Salvador, 118.95, pelo posto. Completa 18.95, passageiro 2231. Informe o Juliette Sali Papá, mantenha no litoral, em condições visuais, e informe para ingressar no corredor de Interlagos. Romeu, Fox, Bravo, Juliet, informe seu chamado pouso. Aí, Salvador, tem que botar o Azul 4205, pronto, vamos continuar da 1-0 visual com prática. A gente mantém o ponto de espera, Azul 4065. Oi, Salvador, boa tarde, passarei 2231, no final, R9 da 1-0, baixar, checar. Passarei 2231, continue a aproximação, aguarde pista livre. Parceria 2-2-3. Continua na próxima sala, né, parceria 2-2-3. Leão 141, está reautorizado, descida para 4.010, o Azul 0-1-3 agora, padrão, e reduz a velocidade para 2-0-0 mais. Oxenel 6315, Oxenel era Recife, frequência 1251 e alterna 1260. 1-1-64, no solo 01, direita 1-2-1-9 solo. Autorizado 219. Como é que a cidade do Cida vem na pro de Mari para a chegada Mari, o Azul 4462, o ajuste padrão no 013. Passarelo 2231, que negar no 013, autorizado pouso pistão no 0, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado pouso no 0, passarelo 2231. Fechando a 6141, essa operação para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é a radial 280 do velho Salvador. Chama 6142, na saída Puca, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 6141, desça para 25006, o ajuste padrão, aguarde novas instruções para o Serra Vitor 366. Bono 097, está passando um CAV 366, completa final de R9, chama pelo Salvador 118.95. 118.95, porra. Juliette Charlie Papá, vou na proa da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Transferência de proa de Abraço? Charlie Papá? Aguarde coordenação com a torre de Juliette Charlie Papá. Chile é 141, curva esquerda na proa do Serra Vita 366, está autorizado a final do R9. Serra Vita 366, 344. Azul 4462, desça para o nível 050. É para o meio Juliette Charlie Papá, foi solicita que o senhor dê presente e voe proa da rotatória. Ok, qual seria ideal para a rotatória? Proa 280. Ok, dá presente 280. O Chalé 6321, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Recife 1260, 1288, 6321. Controle Salvador, boa tarde, Chalé 6314. Apoio Chalé 6314, aciona a identificação, vista para o nível 060 na chegada Mares. 060 via Mares, 6314, vista para o nível 060. Controle, Fox Bravo, Juliette. Prossiga, Fox Bravo, Juliette. Estou com o cancelamento a partir de agora, 2 direto, Serra da Zinha, mais linha, mais. E hoje eu teria 1705. Fox Bravo Juliette, modificado a 1705, submeter a consciência visual no nível 115. Só 115. Marcando o 345, 470, o Fox Bravo Juliette. Lame 141, completa final do R9, chama a torre Salvador 118.95 e tomou posse. Salvador, boa tarde, o azul 27, uma papá, informação papá. Azul 27, acione a identificação, autorizada a chegada à mão, chame no ideal descida com ajuste padrão. Ajuste padrão, a mão, 27, só no... O procedimento que usa é R9 para pistão 90. Manda sua R9 no lado 275, pode efetuar o MDB Zulu? Sim, está autorizado o MDB Zulu para pistão 90. O azul 275, seu número 5 para aproximação. Quer que reduza a velocidade? Apenas 220 de indicado, azul 275. Azul 4462, me apresento, vou para o Serra Vita 366, número 1 na aproximação, desça para 2500 pés com ajuste padrão. 2500 pés com ajuste padrão, 3614, reduz a velocidade para 230 nós, vai seguir tráfego à sua direita, na posição de 2 para 1 hora, afastado 17 milhas, cruzando o nível 170 em descida. Eu vou com o Juliette Charlie Papá. Eu chamo Juliette Charlie Papá, chama Salvador na frequência 118.95. 1295, obrigado. Papo Papá Romeu, Juliette Charlie Papá. Papo Romeu, Juliette Charlie Papá, possível? Claro, através do aeródromo, senhor. Aguardando autorização para ingresso pouso. Escreve o sinal no 7, reposta através da RMAR, o Romeu. Juliette Charlie Papá, QNH no 013. Ok, para possível sinal da 17, Juliette Charlie Papá. No 097, no sala 07, direita, no 219, solo. 209, bom. Canel 1141, QNH no 013, autorizado com o pistão no 0, vento no 40 graus, 7 nós. De volta, Canel 1141. Juliette, Charlie Papá, QNH 1013. Tem passageiros a bordo pairado sobre a cabeceira 17? Rodrigo Fala, é fácil? Passageiros a bordo pairado sobre a cabeceira 17? Consegue, sim, senhor. A gente prossegue, então, cabeceira 17, pouso pairado, vento 140 graus, 7 nós. O Papá Romeu Juliette, Charlie Papá. Isso aí, porque a cabeceira 17 vai pairar lá. Câmera 5, após o Airbus da Avianca, autorizado ali em manter a pista no zero. Isso, após ali manter, 4 0 mais. Chama 6314, mantendo ainda as indicadas, voo direto Serra Vita 366, deixa para 3.500 pés com ajuste no 013. Direto 366, desce para 3.500 com no 013, 63, no baixo. Sete 15, reduz a velocidade para 2.009. Passando no solo 10, direita no 219, solo. 065, autorizado com colagem no zero, vento 120 graus, 069. Boa, Valéria, com nós, tá pronto. O autorizado, nem mantém no zero. Ali mantemos zero, agora, Valéria, com nós. Isso para nível 050, azul 2795. Pode ser, o Pátio 4, pode estacionar em Cambodia. A gente consegue o Pátio 4, frequência livre estacionar, visto Juliette, Charlie Babá. Charlie Hotel, mantenha o ponto de espera. O Pátio está livre de Gil, azul 2795. Motorizada, pode desvio direto do Gama, azul 2795. Boa. Azul 4065, boa tarde, está em contato radar, suba para nível 320, autorizado direto do Leda. Direto Leda, azul 405. Ele tem redução azul 4. O está livre, azul 4462, informe na final da R9. Certo, a possibilidade da R9, tá? Puxa na 6314, desça para 25003 e está autorizado a final do R9. Desce 25003, autorizado a final do R9, então no 06314. Volume 5, 9 aguarde mais 2 minutinhos para decolagem. Volume 5, 9 aguarde mais 2 minutinhos para decolagem. Guardando, décimo 9. É, Alfa Azul 2795. Celular decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus, 7-9. Celular decolagem, volumento 4. Sonda 2-1-0, boa tarde, acendo a identificação, chegada Mário, desça para o nível 050. 050, desculpa, chegada Mário, pode voar o carro de 69-00. Tá negativo, eu vou e tapo inicialmente o gol 1620. Destaque, 050, 1620. Azul 2715, você vai seguir próximo da sua direita, na posição de 2 horas para 1 hora, afastado 12 minutos. Tá cruzando 4000 em descida para 2500 pés, é um erro 2320 da Oxenar. Quer que reduza para 170? Se você tiver condições, está beleza. Reduza para 1709, azul 2715. Reduzindo para 1.700, pode descer até 5.000. Desce para 2.000, desce para 2.100, está autorizado a final do NDB ZU para pista 1.0, azul 2.795. Descendo para 170, descendo para 2.000, azul 2.795. Descendo para 4.2. Azul 4.462, completa a final do R9, chama 3, Salvador 7.895 e tem o posto. 18.95, obrigado, boa tarde, presidente. Alô, que é a linha de colação separada? Gol 1659, decolou o cruzador seu. 1659, boa tarde, está em contato radar, suba para nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, gol 1659. É para o meu Fox Bravo de LED, o controle? Pessoal, está agora 3 milhas para o travão da posição Conde, o serviço radar encerrado, mantenha 1.15 visual e chame Aracaju na frequência 1.20.3. Boa tarde. Quatro, meia, dois. Quem negar, 1-0-3. Três de pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 7-9. Estamos pesados, pistura, azul 4462, agradeço. Apatango, Vitor Charlie Hotel. Decolou a 1-7. Está presente, mantém me escuta, aguarde a transferência. Positivo, mantém sua escuta, aguardando, tá, pistão hotel. Chame 1198. 98, Hotel. Bom dia, boa tarde do Vitor Charlie Hotel. Boa tarde, Vitor Charlie Hotel, está em contato radar, suba para o nível 100, sem restrições na saída da Arabel. Centena 10, sua na bola, Vitor Charlie Hotel. Controle 6314, passou 366, estabilizado. Chama 6314, completa a final do R9, chama 2, Salvador, 118.95, tem o posto. 2295, boa tarde, 6314. Azul 2795, tráfego informado, está 5 milhas à sua frente, reduza para aproximação e aguarde transferência. Já estou reduzindo. Certo. 5 milhas da cabeceira, 6314, número 2014. Genegal no 013. No 013, você aportará 5 milhas da cabeceira, 6314. Um zero 065, chega agora ao centro Recife, frequência 1251 e alterna 1260. 1260, 240 na escola. Tango Victor Charlie Hotel, da presente voo direto Arbor. Direto Arbor, né? Azul 2715, completa final do Unido 2U, China Garatou em Salvador, frequência 1-18-95, Tango Victor. 18-95, né? 5 milhas da cabeceira. Caramba 314, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 89. Livre pouso 1-0, 6314. Chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 1260, tamo ver. 251-260, obrigado. Só o bravo de Tatago? No 620, deixa para 25000 pés, ajuste padrão no 013, está autorizado a final do aeronave. Após o impacto, voe para a Serra Vita 366. 2500-1013, após o impacto, Serra Vita 366, vou no 620. Papai Romeu Bravo Vitor Tango, está em contato o radar passando coral, voe na proa de Mari para a chegada Mari, desça para o 050, o ajuste 1013. Chama 3-118-95, chega a peste. Externo, baixado, travado. Azul 2-7-5, você chamou o controle. Chama 3, Salvador, em 1-18-95. Ah, desculpa, senhor. Torre Salvador, boa tarde, o azul 2-7-5, está praticamente no externo, baixado, travado. Já aproximação agora de pista livre, que é legal no 0-3. 0-3. Calema 314, no solo 23, direita 1219, Paulo. Direita 319, Paulo, 63 no quadro. Bravo Tango, o procedimento em uso em Salvador é o R9. Você tem conseguido efetuar o R9? Então o senhor vai efetuar o Unido 2 Zulu para a pista 1-0. Rio 2-7-5, autorizado pouso 1-0, vento 1-5-0 graus, 8 nós. Autorizado pouso, azul 2-7-5. 7, Bravo Tango. Após o pouso da TR da Azul, autorizado ali mantém pista no zero, se preparando. Após o Azul ali mantém, então 3567. Charlie Hotel, após Bravo, vou direto Conquista. Deixa eu após Bravo, direto Conquista Hotel. No 5, no sala de 26, direita 1, 2, 1, 9, Saulo. Direita 1, 2, 1, 9, boa. Controle Salvador, Azul, 2, 7, 1, 5, papá. Okay, 7, 1, 1, boa tarde, estou em contato, o radar passando o Conde. Vou na Pro de Bop para a chegada Bop, chama no ideal do SD, o ajuste padrão, 903. Plano Bomp para a chegada Bomp e o 1-0-3. Afirma o Azul 27 não, né? Após pelo será autorizado a final do Renato. Voo no 620, completa a final do Renato e chama 3, Salvador 118, 95. 18, 95, no 620. Salvador, voo no 620. Na aproximação, reporte se no meio da cabeceira, que negar no 0 no 3. Passará no 0. Com a 7, decolou as 28, 1998, controle no 1. Obrigado. 3567. É 3567, está em contato radar, suba para o nível 360, está autorizado após 2000, direto a Alerta. Alerta, subindo para o 360, sem edição. Alerta 372, meu nome é 0. Pelo 620, autorizado por pista no 0, vento 130 graus, 0 menor em Paulo. Eu sou, eu fiz no 0 com o 020. O Bravo Tango, confirma a sua razão de descida. Letter. É 3567, confirma a razão de subida. Inicialmente, really against that. 567, controle? Maravilha. Operação para evitar um tráfego transportado enfermo na descida. Curva direita agora na proa 300, está 3567, aguarde a ultrapassagem do tráfego para prosseguir direto ao fim. 300, aguardando. Romeu Bravo Vitor Tango, desça para 2000 pés com ajuste padrão na 013. Obrigado, 2013, o Bravo Vitor. O 567, o tráfego já superado, da presente, reassuma a navegação direto ao Fitor. O Fitor da presente, 567. Bolinha 20, do Somas 31, direita 1219, faça. Direito, 219, beleza. No controle? 279. Você consegue de voar pelo outro presente? Sim, ajuda 279. Aqui, ajuda 279, está presente, vou direto para o São Paulo e pista para 4.000 pés com ajuste na 093. Pode ser no ideal, para o ajuste 279? Sim, no ideal, está livre, ajuda 279. Então, no ideal, desce para 4.000 pés pelo ajuda 279.